Da vida dura no corre, nos pés nos tem. Distanciar os conflitos, pensar positivo. Pra um bom incentivo, vou seguir no caminho. Recruta do rap, MFMAR. Na macieta nós quer, na calma nós consegue. Liderar, quem diria, juntos nós toma posse. Sugesta pros loucos, aperte o base e é nóis, fi. É o que nós quer, rap é o que nós quer. Compromisso com a rua, ei, telos boné. É o que nos quer, é o que nos quer. Compromisso com a rua, é o que nos quer. É o que nos quer, é o que nos quer. Compromisso com a rua, ei, danos boné. É o que nos quer, é o que nos quer. Compromisso com a rua, ei, danos boné. É o que nos quer, é o que nos quer. Compromisso com a rua, ei, danos boné. É o que nos quer, é o que nos quer. Compromisso com a rua, ei, danos boné. É nós de Quina, Telos Cap. Aos coturno black, 1, 2, 5 moleque. Na rua a gente cresce. Operação Strike, revista até os Nike. Quem tem me fuga é bike. Dispensas Bright. Sarta de bomba aos drog. É nós no domínio bacana, aqui é pinote. Deixa baixo os canote. Nós estamos juntos, prepara os copo. Sem bicho solto, maquiavelicos. Mas com faca sem ponta, pois este tipo me conta. Sem atrasa L, Cássia L, aqui nada consta. É o que nós quer, é o que nós quer. Tamo junto, compromisso com a rua. É o que nós quer, eu vou assim. É o que nós quer, é o que nós quer. Compromisso com a rua, ei, danos boné. É o que nós quer, é o que nós quer. Compromisso com a rua, ei, danos boné. É o que nós quer, é o que nós quer. Compromisso com a rua, ei, danos boné. É o que nós quer, é o que nós quer. Compromisso com a rua, ei, danos boné. Incrementado da cabeça aos pés. Na mostra do cifrão, seis elas me quer. O que você bula, que custa, aqui nós serve. Sugesta pros doidos, ninguém aqui é drag. Bandeira branca erguida, levantar torcida. Na cassação do kid, bom oferece a vida. De toque tal, dispensa fora os verdinhos. Pra geral, barata aqui, funciona assim. Inserido no contexto aqui, nós tamo posse. Ligada da Dala, que só parceria forte. Tamo junto então, salve firma. Sempre na ativa, traz a L fora de cogitação. É o que nós quer então. Compromisso com a rua, atividade menor. É o que nós quer, é o que nós quer. Compromisso com a rua, telos boné. Então, telos boné. É o que nós quer, é o que nós quer. Compromisso com a rua, ei, telos boné. É o que nós quer, é o que nós quer. Compromisso com a rua, ei, danos boné. É o que nós quer, é o que nós quer. Compromisso com a rua, ei, danos boné. É o que nós quer, é o que nós quer. Compromisso com a rua, ei, danos boné. É o que nós quer, é o que nós quer. Yeah, yeah, ei. É o que nos quer. Compromisso com a rua, ei, danos boné. É o que nos quer, é o que nos quer. Compromisso com a rua, ei, danos boné. Thank you. Thank you.